bloco das flores, andaluzas, cartomantes, camponeses, apois fum, e o bloco um dia só. Os corações futuristas, bobos em folia, pirilampos de tejipió. A flor da magnólia, lira do charmion sem rival. Jacarandá, a madeira da fé, crisantemo, e se tem bote um dia de carnaval. Pavão dourado, cabelos de ouro e bebê, os queridos batutas da Boa Vista e os turunas de São José. Príncipe dos príncipes brilhou, lira da noite também vibrou, e o bloco da saudade assim recorda tudo que passou. Bloco das flores, andaluzas, cartomantes, camponeses, apois fum, e o bloco um dia só. Os corações futuristas, bobos em folia, pirilampos de tejipió. A flor da magnólia, lira do charmion sem rival. Jacarandá, a madeira da fé, crisantemo, e se tem bote um dia de carnaval. Pavão dourado, cabelos de ouro e bebê, os queridos batutas da Boa Vista, os turunas de São José. Príncipe dos príncipes brilhou, lira da noite também vibrou, e o bloco da saudade assim recorda tudo que passou.